as circunstâncias continuam da mesma forma. Houve alguns sítios onde houve alguma falta de água de muito pouco tempo, caso da Catraia e também Bruges e Nogueirinha, e também outras zonas que tivemos muitas dificuldades. As condições a nível da estação de tratamento ainda não melhoraram, mas tem havido um esforço enorme também, como nós dissemos, do transporte da água, colocando água nos nossos reservatórios através dos nossos serviços e através de um plano de emergência. E por isso, neste momento, não posso dizer que os problemas estão resolvidos, até porque há concelhos aqui ao lado que não têm neste momento água. E por isso, enquanto não estiver resolvido totalmente os problemas da estação de tratamento da Senhora de Esterro, não teremos água com quantidade. De qualquer maneira, se todos fizermos como até agora fizemos, em grande corrida de armazenamento e fazendo alguma racionalização, vai fazer com que a água possa faltar, mas possa faltar durante muito pouco tempo. Bem, numa medida de emergência, fechámos as nossas piscinas municipais, aquecidas, precisamente devido à falta de água, e por isso eu penso que mais um ou dois dias que poderemos encontrar, que a situação estará normalizada.